Recomeçar é algo diário. Todo dia, em alguma coisa, nós estamos reiniciando. Janeiro tem uma simbologia para a gente diferente, né? Porque é o primeiro mês do ano, então a gente joga muita expectativa para o início de um novo ano. Quando a gente chega lá em dezembro, a gente está cansado, está sobrecarregado, porque a gente começa a correr até mais nos nossos afazeres para encerrar aquele ciclo em algumas atividades, né? E aí projeta mentalmente para um novo ciclo que seja melhor. Então, nós reafirmamos a nossa esperança com relação à vida e tudo aquilo que compõe essa vida, tudo aquilo que faz com que ela seja boa, que ela seja agradável. Nós estamos constantemente buscando algo novo, algo positivo nessa nossa vida. Só que essa busca, muitas vezes, ela não é uma coisa consciente, organizada, direcionada. A gente deseja muito no campo, assim, que fica uma coisa meia esperando que caia do céu aquilo que eu preciso. Mais ou menos é isso, né? Então, que o ano de 2022 seja um ano muito bom. Vamos começar pensando no seguinte. O que que foi o ano de 2021, por exemplo? O que que eu aponto como marcante nesse ano? Quando a gente vai ver, a gente acaba pontuando muita coisa negativa. Muita coisa não. Algumas coisas negativas, mas a gente pontua mais o negativo do que o positivo. Esse ano aconteceu isso, isso. E aí parece que isso tomou conta do ano todo dentro da minha vida. Então nós temos que ter um olhar mais amoroso, um olhar mais positivo, um olhar mais otimista pelas coisas que acontecem. Aquelas coisinhas que aconteceram todos os dias e que são extremamente importantes para nós. Nesse recomeçar, todo dia nós estamos recomeçando. Coisa boa poder acordar de manhã saudável, tendo expectativas, tendo oportunidades para serem buscadas, desempenhadas. A gente às vezes não se dá conta disso porque é diário, é frequente, é aquilo que todo dia tem, então acaba passando. Mas isso é muito mais importante do que aquelas duas, três, quatro, cinco que não foram positivas e que, quando eu penso no ano, aquilo tem um peso muito grande. A forma como a gente vê a vida faz toda a diferença para aquilo que a gente sente. Porque é a interpretação. As coisas são o que são. Elas não são nem boas, nem ruins. Elas são. Quem dá essa característica é cada um de nós pelas informações, pelas experiências que a gente já passou. Então eu digo, disso eu não gosto, ou disso eu gosto. Mas sou eu que estou dizendo isso. A coisa não é boa nem ruim. Então, mudando a nossa forma de ver, a coisa pode se tornar como um todo bem melhor. E aí, nessa obtenção de um ano melhor, de coisas positivas e boas, tem mais chance de acontecer. Porque eu consigo perceber elas. Nós estamos passando por uma época de transformação. Isso é falado frequentemente. Mas a transformação, ela sempre existiu. Sempre aconteceu. Talvez agora a velocidade seja um pouco maior. Então, algumas coisas estão acontecendo com respostas mais rápidas. Mas, o que que é importante ser transformado para esse recomeço? Porque não adianta eu recomeçar repetindo várias práticas. Porque daí o resultado vai ser o mesmo. Se eu estou gostando do resultado, ótimo. Então, eu tenho que continuar fazendo as mesmas coisas. Mas eu garanto que todos nós precisamos mudar algumas coisas. Ainda falávamos hoje de manhã na rádio, né, sobre essa questão de mudança e de julgamento. Porque tudo aquilo que a gente quer mudar ali fora. Quer mudar que os outros façam. Os outros é que tem que ser diferente para que o mundo seja melhor e que a minha vida seja melhor. Mas é um engano. Quem tem que mudar sou eu. E eu tenho que mudar é aqui dentro. ou aqui dentro? É a minha mente que tem que ser modificada, a forma como eu interpreto, como eu vejo, como eu sinto, porque isso vai fazer diferença. Transformação é interior. A partir do momento em que eu começo a mudar, as coisas começam a acontecer. A Rossella falou, né, que entre dois dias existe uma noite. E é muito interessante, porque durante a noite, durante o sono, em que nós, despertos do corpo físico, vivendo um pouco mais em espírito, nós temos a oportunidade de nos relacionarmos mais fortemente com o mundo espiritual, com os nossos irmãos, e nós recebemos deles como que curas, até, de acordo com as nossas necessidades e com as nossas possibilidades. Porque é quando estamos deslocados, é que é trabalhado o nosso corpo espiritual, para que esse corpo aqui ressurja de manhã com mais vitalidade. A medicina sempre nos diz, né, que o descanso ele é fundamental para qualquer obtenção da recuperação dos processos de saúde. E a espiritualidade nos explica por que isso acontece. Que é durante o sono que nós somos, então, trabalhados na essência. Mas, voltando lá para os nossos recomeços e para as nossas transformações. Quando nós olhamos para o nosso passado, o mais recente, né, o 2021, nós identificamos várias coisas que não foram agradáveis ao nosso ponto de vista. Se nós tivéssemos o dom de escolher, aquelas coisas não seriam escolhidas. Mas o entendimento, a compreensão que nós vamos adquirindo ao decorrer da vida, nos diz que aqueles fatos que não foram os fatos agradáveis, eles foram extremamente necessários para cada um de nós. Nos trouxeram, talvez, sofrimento e dor, nos trouxeram emoções que nos abalaram, mas, de novo, isso é interpretação. Esses fatos são, talvez, os mais importantes que acontecem na nossa vida. Porque através de uma situação em que eu reajo de uma forma diferente, através desse sofrimento, eu tenho que perceber que ali existe algo de positivo e de ensinamento. Todo acontecimento, ele carrega um ensinamento, todo. O que é difícil é nós percebermos isso. O que que isso quer me dizer? O que que essa contrariedade está querendo me fazer entender? E a gente não busca esse caminho. Nós queremos nos livrar disso, resolver esse problema de uma forma muito rápida. E fazendo isso, nós não vivenciamos, não aprendemos, e no futuro, às vezes muito rápido, acontece de novo, talvez de uma forma um pouco mais ampliada, mais forte. Aprendizado pelo amor ou pela dor. Nesse caso, a gente está sendo forçado pela dor, e ainda assim está resistindo e vai ter que se deparar de novo com essa situação. Os bem-aventurados que Jesus dizia, né? Porque naquele momento nós estamos tendo uma grande oportunidade de apenas ressignificar uma vivência, mas também trazer algo do nosso passado para ser corrigido em nós mesmos. Como é importante isso? Nós observamos que ao longo da nossa vida, seja ela de quantos anos forem, às vezes nós mudamos muito pouco no decorrer de uma vida. Talvez a gente mude algumas coisas que não são importantes, algumas coisas periféricas de nós, que não são as essenciais. Aquelas fundamentais, talvez a gente mude muito pouco. Porque, como eu disse, né, às vezes no sofrimento, a gente, ao invés de aprender com ele, a gente se revolta e afasta. Apesar de aprendermos e modificarmos muito pouco na nossa essência, existe muita coisa que nós precisamos mudar. Cada um, quando olha para si mesmo, percebe dificuldades, más tendências. O que seriam essas dificuldades e más tendências que nós trazemos ou que nós manifestamos? As mais diversas. Cada um vai identificar em si. Eu tenho dificuldade de relacionamento com tal pessoa, eu tenho medo de me expor numa situação. São as mais diversas. Essas situações são aquelas que nós precisamos identificar e focar nelas. E, através da reflexão, tentar entender por que que aquilo causa em mim um desconforto ao ponto de eu não conseguir realizar aquela tarefa, vamos dizer assim, aquele relacionamento. Se nos foi dito que os relacionamentos, eles são, vamos dizer, encaixados para que nós possamos redefinir situações anteriores. Então, nós vamos ver que a resistência é interna, é dentro de cada um de nós. Nós precisamos abaixar essa, muitas vezes, um orgulho excessivo que nós temos, sermos mais humildes e, se for com alguém, irmos lá, tentarmos verdadeiramente nos reencontrarmos através do pedido de perdão, através de fazer aquilo que aquela pessoa precisa. Não é o que eu quero, muitas vezes, mas é o que ela precisa. Isso é difícil de identificar, mas são passos que começam a mudar, começam a criar uma transformação em nós. É difícil, porque se fosse fácil, a gente já fazia. Então, é difícil até um certo ponto. É difícil porque requer de mim uma postura diferente, mas é perfeitamente possível. Não é por ser difícil que é impossível, muito pelo contrário. É difícil, mas é muito possível. E o interessante nessa visão de mudança, de que nós mudamos pouco e precisamos mudar muito, é que quando nós fazemos esse passo, desse pequeno exemplo que eu citei, um passo pequeno, às vezes, de uma coisa parece sem significância, mas que é extremamente significativo para mim, porque eu não consigo fazer isso. Então, se eu conseguir, vai repercutir muito. Então, quando eu consigo dar esse pequeno passo, eu vou observar que tudo na minha vida se modifica junto. De que forma? Tudo aquilo que eu vou passar a fazer, eu trago junto essa conquista, vamos dizer assim, sobre mim mesmo. Essa mudança sobre eu. Essa alteração de postura, de pensamento, de atitude. Quando nós provocamos uma mudança em nós, tudo que nós fazemos carrega essa mudança. Tudo. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando nós não conseguimos, tudo parece que fica pesado. Então, muitas vezes, nós mesmos verbalizamos, né, que as coisas parece que vão acontecendo sucessivamente e o que está difícil fica mais difícil e acontece outra coisa. Por que será que essas coisas estão acontecendo dessa forma? Onde está a minha participação sobre isso? Esse ano, que eu desejo que seja um ano melhor que o anterior, da onde eu espero que venham essas melhoras, essas mudanças? Será que se eu apenas rezar e pedir, elas vão acontecer? Ou será que se eu rezar e pedir, as situações vão aparecer para que através delas eu recomece, eu faça diferente, eu faça algo que eu talvez não saiba fazer, mas que eu precise aprender? O que é que eu estou disposto a fazer para tornar esse futuro diferente? Que tipo de semente que eu estou plantando para saber o que, que eu vou colher? Então, a espiritualidade, ela age de acordo com aquilo que nós estamos oferecendo, vamos dizer assim. Ela está sempre disposta a nos auxiliar, só que muitas vezes nós estamos totalmente fechados a eles. Nós não abrimos a possibilidade de que eles se aproximem e nos auxiliem. Aquilo que nós já falamos em outras vezes das questões de frequências mentais, né? Em que nível de frequência nós estamos vivendo o nosso dia? Porque em cada nível existem afins daquela mesma frequência. Então, se eu sou uma pessoa positiva, eu vou me relacionar com aqueles que estão nessa mesma onda mental. Eu vou atrair, eu vou abrir a possibilidade para que eles cheguem até mim e, através de um processo intuitivo até, eles possam me dar ideias, né? Puxa, eu podia fazer tal coisa para, né? Mas o contrário também. Se eu fico preso a mágoas, a raivas, a sentimentos negativos, a ver que as coisas estão todas erradas, que fulano fez isso, que não sei quem, o que que eu estou emanando? O que que eu estou, em forma de energia, produzindo? E o que que essa energia está criando dentro de mim ao ponto de ser exteriorizada através do meu corpo físico? Então, as respostas, elas estão todas em nós, através daquilo que nós estamos pensando e executando. E através disso, se nós tivermos um domínio maior sobre tudo isso, com certeza nós vamos conduzir a nossa vida de uma forma bem mais positiva, bem mais feliz até. Porque é na nossa visão que as coisas são recebidas, processadas e devolvidas. Que a gente pense nisso, né? Eu até abri aqui o Evangelho, aqui tem um capítulo 25, cujo título é Buscai e Achareis, e o primeiro subtítulo é Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, até para a gente poder ampliar essa discussão, esse debate, o que quer dizer isso, ajuda-te e o céu te ajudará? De que forma que isso acontece? Tem um texto que não é grande e que nos dá uma direção segura sobre o que isso quer dizer na vida de todos nós.